Felp22, Smith Wilson da rima, Stencione, terror dos beats, cacife clandestino. Mais um filho da rua sul, o brilho da lua, o brilho é cada um na sua. Mais um filho da rua sul, o brilho da lua, o brilho é cada um na sua. Nessa selva de pedra eu vou matando leões, nadando com tubarões, a Babilônia fabricando ilusões. Penitência na ocorrência, são pesado na frequência. Na rua eu adquiro experiência, não deixa a influência te levar à decadência. A cada lágrima vira a página dessa história, a derrota te motiva pra vitória. Segunda sintonia, faço logo a sincronia, ritmo e poesia, cada impacto sigo intacto, ajo como o pulo do gato, camuflado camaleão do mato. Um leão na savana em busca do seu prato, sou a chave mestra dessa orquestra. Alma na fauna se manifesta, roma com calma incesta, blusa larga contra o de farda, devem pra tudo que é lado, a pista tá amarga. Mais um filho da rua sul, o brilho da lua, o brilho é cada um na sua. Mais um filho da rua sul, o brilho da lua, o brilho é cada um na sua. Eu tô na minha, então eu tô tranquilo, sigilo eu sigo. Sigo no improviso, improvisando o que vivo. Só falo o que sinto, não finjo porque sei que o verdadeiro está extinto. No mundo terrorista, violento e assassino, no mundo onde o dinheiro vale mais do que um amigo. Se vem nem por um café, se não tiver tu tá fudido. Carro é preto de bandido com ronco esportivo. Se on no estilo, style alternativo, diretamente da rua e dela eu sou filho. Nela me inspiro, penso e concretizo, penso logo existo, invisto no que acredito. Acreditando eu consigo chegar ao fim do trilho, vou ganhar o jogo nem que seja no grito. Paro, respiro, tomo, trago e reflito, bebo mais um gole até fechar o bar e firmo. Mais um filho da rua sul, o brilho da lua, o brilho é cada um na sua. Mais um filho da rua sul, o brilho da lua, o brilho é cada um na sua. Cada um na sua. Esse som vai pra todos que passam grande parte do dia na rua. Ela é a escola da vida, tá ligado? Ela ensina a ser sagaz. É nela que adquirimos experiência pra que não sejamos passados pra trás. Muita fé. Aqui deixa um salve pra toda a rapaziada da rua. Tamo junto.